O documentário Repare Bem, que aborda a ditadura por meio da história de três gerações de mulheres, será exibido na noite desta sexta-feira no Teatro Barracão, em Foz do Iguaçu. A exibição gratuita inicia às 7h30 da noite, seguida de debate com o jornalista Aloysio Palmar, que devido à sua militância revolucionária, foi preso e banido do país, passando 8 anos entre o exílio e a clandestinidade. A exibição faz parte da Mostra Nacional de Cinema Marcas da Memória, organizada nacionalmente pela Comissão da Anistia e em Foz do Iguaçu pelo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, em parceria com outras entidades da cidade. O circuito é realizado em alusão aos 50 anos do golpe civil-militar e terá a exibição de 12 longas e curtas metragens em escolas, universidades, além de organizações sociais e culturais. Alexandre Palmar, presidente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, explica os objetivos da iniciativa. A partir do filme, a gente trabalha com várias ferramentas para sensibilizar a população, o cidadão. Então, o filme é uma delas. A partir do filme, a gente pode, após a exibição, fazer uma roda de conversa, fazer um debate sobre a questão da ditadura, sobre a questão da memória e a importância de se entender o que ocorreu e procurar que isso não ocorra mais em nosso país, e, na verdade, em nenhum espaço. Né? A partir dos filmes, a gente, em todos os locais, tem sido feita essa roda de conversa, que já é uma continuidade de ações antigas nossas, mas que a gente tem dado mais ênfase agora. Então, a respeito dos crimes, dos abusos, da tortura, da violência que o Estado brasileiro promoveu durante anos em nosso país. Alexandre Palmar também ressaltou a qualidade das produções que estão sendo exibidas em Foz do Iguaçu. Nós, da organização, estamos também bastante empolgados com esse circuito de 10 dias de filmes, porque são filmes recentes, bons filmes, bons documentários, alguns longa-metragem, alguns outros curta-metragem, produzidos recentemente no país. Então, assim, eles trazem outros personagens, outras pessoas que estavam anônimas, mas que têm muita vivência, têm muita experiência, que sofreram na pele todos os abusos da ditadura militar. Esses filmes, esses documentários, eles trazem essas declarações, essas histórias, sabe? Então, é isso que é importante. Então, muitos desses filmes, inclusive, você não vai conseguir baixar da internet. Não dá pra ver no YouTube, não dá pra ver, baixar nada, porque são produções recentes com uma circulação muito, muito especial, sabe? Então, é um momento bacana pra população aproveitar e prestigiar. A exibição do documentário Repare Bem inicia às 7h30 da noite no Teatro Barracão. A Mostra Nacional de Cinema Marcas da Memória tem como objetivo promover sessões públicas e gratuitas de filmes dedicados à memória e à reflexão crítica sobre os regimes de exceção vividos na América do Sul, em especial no Brasil, e seus reflexos no presente. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.